seu caminho e traz consigo a amizade e a bondade de um meigo coração. Todos nós que aqui estamos necessitamos em nossa vida de alegria e muito amor e paz. Bem-vindo quem traz ternura, mensagens vibrantes, deixando tristezas, cantando alegria, trazendo consolo e harmonia. Amigo que busca paz, felicidade, que pede auxílio a um dos seus irmãos. Estrelas sempre cintilantes que fazem a gente amar.